Há momentos na vida em que nos vemos diante de escolhas, algumas simples, outras mais complexas. Mas e se pudéssemos controlar o resultado de nossas escolhas, manipular a realidade e nosso destino? O preço? Coisinha simples, nossa alma. Eu sou Fabrício Barros e hoje eu vou falar sobre o jogo Soul Gambler. Seja bem-vindo ao CDR Shot. Start! CDR Shot. Tentados por uma mensagem feliz antes de vender nossa alma ou mochila de criança, viemos aqui dizer que essa resenha é uma opinião pessoal e se reserva a não produzir spoilers. Recomendamos aos nossos ouvintes barra leitores que também não o façam, nem nos comentários desse post ou na vida. Mas vamos lá. Soul Gambler é um jogo, ou sendo mais exato, uma HQ interativa desenvolvida pela Tlan Studios, que conta a história de Fausto, um rapaz que se encontra numa vida tediosa e monótona, e que depois de um encontro inusitado tem a chance de mudar tudo, mas talvez o preço seja alto a se pagar. Sim, pessoas, essa é uma HQ interativa, que trata de pactos e venda de almas, com uma cotação bem flutuante, se me permitem a opinião. Mas para fins de escrita, barra fala, vamos chamá-lo de jogo. Você não tem comandos de fato, mas pode escolher no decorrer da história quais decisões nosso protagonista tomará, o que inclui mais ou menos na categoria de point and click. Existe um sistema de atributos que dá uma pitada de RPG, nos dando várias possibilidades. Vamos explicar melhor. Logo do início, há 4 atributos que você pode preencher, sendo eles saúde, manipulação, inteligência e carisma. É uma quantidade de pontos fixa para se distribuir entre eles. Certas ações ou desenroladas da trama dependem de um certo atributo ou de outro, o que me fez jogar por algum tempo explorando as já supracitadas variações. O gameplay não é variado como um point and click tradicional, já que você fará as escolhas só em ponto-chave, mas a história envolve e nos cria curiosidade em saber como acaba. Geralmente o jogo dura mais ou menos uma hora e meia se você estiver lendo bem tranquilamente, o que dá uma sensação de que podia ter mais. Os vários caminhos funcionam como trilhas alternativas da trama principal, que sempre é retomada. Visualmente, já é interessante, lembrando algumas HQs clássicas com clima próprio. Passamos por vários locais com direito até áreas internacionais e bem construído, ajudado pelos sons e pela trilha sonora bem produzida. Finalmente, Soul Gambler é um jogo gostoso, simples e com uma história que me fez pensar sobre o livre-arbítrio, sobre o que vale a pena na vida e algumas decisões que tomamos tempo. A variedade de caminhos é interessante. A busca por achievements, que por acaso são 24 e podem ser obtidos em algumas jogatinas, e como obter um novo final várias vezes, são uma sensação quase unânime a todos que já jogaram. Recomendado. E se fosse colocar pontos negativos, seria a curta duração do jogo. Para aqueles que decoram ou têm pressa, tranquilamente conseguem chegar ao final em meia hora, o que eu não aprovo, pois a história merece atenção. A nota de Soul Gambler é 7. Qualquer dúvida, a apólice nota promissória ou cobrança via correio sobre a alma de vocês pode ser mandada para nosso e-mail, e-mailcatadoresdereliquias@gmail.com, ou em nossa página no Facebook. Ah, e o texto dessa resenha estará no post do blog. Lembre-se de vender na alta e comprar na baixa e... Bye!